Caso senhor, eu acredito que você se lembra daquela brincadeira de infância, esconde-esconde. Um contava até 10, outros se escondiam e depois começava a busca. Essa brincadeira de se esconder, tem gente que pensa que Deus brinca e se esconde, porque pensam que procuram Deus e não encontram. Mas Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Se alguém quer saber mesmo se Deus está vindo ou não, faça alguma coisa errada para você ver se Ele viu ou não. Você, na hora, vai tentar se esconder. Essa brincadeira de esconder não é só de criança, é de adulto também. Adão e Eva se esconderam depois que pecaram. E porque estavam escondidos, Deus disse: eu sei, vocês desobedeceram e fizeram aquilo que não deviam. Se alguém está se escondendo, é porque certamente fez coisa errada. Uns se escondem atrás da esposa, outros do marido, outros atrás da igreja, outros atrás da religião. Não se esconda, enfrente, é bem melhor. E Deus ajuda. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.